Salvador, a disputa do Azul Alpha Yankee Delta. Alpha Yankee Delta, prossiga. Ok, senhor, Zé Kamischek botou aqui na 35. Preciso de autorização para reboque da aeronave até o pista de número 01. Está livre, pode prosseguir teu 01. Ok, obrigado. Oslo, estacionado portão 1 no centro. Salvador, bom dia, o Azul 4007. 4007 RJ 380, aguarde cópia 4007, pista em uso no 7. O vento 150 graus com 5 nós, 4007. Prepare a saída da EL transição de NER. Ativo, 7 em uso, da EL na Aero 4007. Dael Diner, Delta Indy November Eco Romeo. Nael Diner, o 4007.